Capítulo 40: O Homem e a Máquina. Considerações ao ver um homem dirigindo com orgulho um carro grande e luxuoso. Ele dirigia o carro com imponência, braços esticados carinhosamente sobre o volante, nariz ligeiramente empinado, e em seu rosto uma expressão de total contentamento. Havia alcançado seu objetivo, demonstrava diante de todos os mundos sua razão de viver. Esse era nada mais, nada menos que o fim principal do homem. Alguém não poderia deixar de sorrir, no entanto, a cena não era engraçada, pois aquele homem representava os milhões de pessoas que, de modo semelhante a ele, haviam adotado uma filosofia de vida profundamente errada e comprometedora. Se houvesse apenas um homem assim, eu poderia ter me enganado facilmente quando eles apenas demonstram os resultados do trabalho firme e ininterrupto, dia após dia, dos criadores de imagem, em todos os meios disponíveis de comunicação em massa, para fazer o homem pensar o que eles querem que ele pense. O erro não está no carro, mas na atitude do homem em relação a ele. O que foi planejado para ser uma ferramenta útil foi desvirtuado e transformou-se em símbolo de superioridade e razão de viver. Há um caráter religioso nisso tudo. O homem é enredado em uma falácia da qual não pode se livrar. Isso tem efeitos perversos em sua vida atual e moldará seu caráter para sempre. Perdi há muito tempo a esperança de promover qualquer mudança significativa na filosofia de vida do mundo. Se eu me preocupasse unicamente com os caminhos do mundo, este livro jamais teria sido escrito. Mas quando os filhos de Deus aceitam os valores do mundo, é hora de um cristão se manifestar. A Babilônia pode ter seus deuses, seu modo de vida peculiar e seus padrões morais. É quando Israel começa a adotá-los que o profeta de Deus se torna responsável por se levantar e clamar contra eles. O homem no carro de luxo está pensando erroneamente a respeito dele próprio, dos outros e de tudo que se relaciona a ele e aos outros. Está totalmente enganado, como aquele que desce do ônibus em Londres e acredita estar em Nova York. Ele não deve ser culpado nem censurado por esse erro, porque simplesmente se enganou terrivelmente e precisa que alguém o trate com paciência como alguém que está perdido, porque sem dúvida está, pelo menos por ora. Alguém deveria explicar-lhe que a vida de um homem não consiste na quantidade, no requinte dos seus bens. Ele deve aprender que a excelência de qualquer coisa se encontra na perfeição de sua natureza. A excelência do cavalo, como Platão disse em algum lugar, encontra-se na perfeição das características que fazem dele um cavalo: força, velocidade, inteligência. E essas características não podem ser transferidas para outra coisa. Por exemplo, se atribuirmos a uma carriça as características que constituem um bom cavalo, teremos um monstro grotesco, que não é carriça nem cavalo. Seria impensável uma carriça empoleirada no lombo do cavalo, cavalgando orgulhosamente com a ideia equivocada de que agora não atingiu sua plenitude. Não. O cavalo não pode transmitir nada à natureza da carriça que possa aumentar a excelência que ela possui como carriça. Que ela se conheça e busque sua plenitude cantando ao lado do ninho e recolhendo o alimento para seus filhotes, sem tentar tomar emprestado uma glória que deve ser totalmente estranha para ela. O mesmo ocorre com o homem. A excelência de um homem encontra-se na perfeição de sua natureza humana. Deus o criou com poderes que nenhum outro ser possui e deu-lhe um corpo físico por meio do qual ele expressa esses poderes de maneira produtiva. O automóvel possui outra excelência diferente. Não pode acrescentar nada à glória do homem. Nosso Senhor, enquanto cavalgava no lombo de um humilde animal, não perdeu a majestade que lhe pertencia como o homem mais perfeito do mundo. Por outro lado, o monstro de aço, caro e reluzente, não dá nenhuma dignidade ao homem insignificante, egoísta e assustado que o está dirigindo. O fato de sentir-se o maioral só acentua sua fraqueza. O fato dele agir como se fosse o maioral só revela com mais clareza o erro básico de toda a sua filosofia de vida. Ele aceita como verdadeira a ilusão de que é o mais poderoso, quando na verdade o poder está fora dele. A excelência que imagina ter é a excelência de uma máquina, algo que ele deve partilhar com o cãozinho que se senta a seu lado com a cabeça para fora da janela. A questão toda é que a excelência humana consiste na perfeição da natureza humana. Não há nada que possa penetrar o interior dos homens para torná-los melhores ou mais dignos. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. João 3, verso 27. Somente Deus, que fez a natureza do homem em primeiro lugar, pode refazê-la segundo a imagem divina. A situação terrena do homem não pode acrescentar nada ao que há dentro dele, nem tirar. Os mártires que andavam vestidos de pele de cabra ou se escondiam de seus algozes em tocas e cavernas não possuíam nada externo para manter a sua autoconfiança ou dar-lhes status social. No entanto, no grande dia de Cristo, a excelência do interior deles resplandecerá como o brilho do sol. Ao ver o homem dirigindo seu carro com orgulho, não sei porque ele não entende que a verdadeira excelência se encontra no caráter moral, não na beleza ou elegância de uma máquina sem alma. E não sei se ele é incrédulo ou diácono de uma igreja nas proximidades. Uma igreja evangélica, talvez. E me preocupo comigo, com os meus, com aqueles por quem sou responsável e com todos aqueles por quem Cristo morreu.